Bom dia, primeira cena, viver assina. Não quero ensinar, mas tipo assim, ó, lavar a cara, arrumar a cama. Antes de tudo é olhar pra cima, fazer o sinal de gratidão à vida. Quem se tem nunca tá sozinho, nunca tá sozinha, é a melhor companhia. Veja que a chegada é tão concorrida, a vida corrida, ninguém quer o segundo lugar. Uns são de paz, outros capazes de atirar. Sei lá, se um filho meu precisar, se um mano meu precisar. A cabeça adoece, é igual disse o pastor. Filho meu, você já pecou de pensar. Sempre quis e nunca achou. Ser uma peça rara e é por isso nunca se encaixou. Viu portas se abram pra casa que se fechou. Que a luz no fim do túnel seja o holofote do seu show. Se faltar talento, vai na raça. Vai na raça. Nunca vi ninguém que nunca erra. Mas se faltar vontade, o mundo abraça. O mundo abraça. É sua a primeira pá de terra. Sonhos não são pra se colecionar, são pra se vivenciar. De presente a gente só tem o presente. Eu só sei do que eu vou buscar e o que vai pegar. Sei lá, isso a gente vê mais pra frente. Correntes e grilhões já foram empecilho. Lute pra que sua mente não use como utensílio. Pode botar fé que eu sei o quanto foda que tem sido. Presos isolados em vagões de um três em trilho. Respira que você não tá só. Às vezes tenho que sumir pra que me vejo. Às vezes tenho que aprender com o pior. O fundo do poço me responde mais que o poço dos desejos. See you.